Bem-vindos à aula de número 5 do nosso programa de audioaulas. Antes de começar com o novo vocabulário, vamos fazer uma pequena revisão. Como eu digo em inglês? Eu como presunto. I eat ham. I eat ham. Como eu digo em inglês? Eu bebo café. I drink coffee. I drink coffee. Como eu diria em inglês? Eu compro bacon. I buy bacon. I buy bacon. Como eu diria em inglês? Eu gosto de comer queijo. I like to eat cheese. I like to eat cheese. Como eu diria em inglês? Eu gosto de beber leite. I like to drink milk. I like to drink milk. Como eu diria em inglês? Eu gosto de comprar pão. I like to buy bread. I like to buy bread. Eu gosto de comer bolachas. I like to eat crackers. I like to eat crackers. Como eu diria em inglês? Eu gosto de beber chá. I like to drink tea. I like to drink tea. Ok, vamos para o novo vocabulário. Repitam comigo. Hi. Hi. Hello. Hello. Excuse me. Excuse me. Excuse me. May I come in? May I come in? May I come in? Come in. Come in. Yes, come in. Please. Please. Please. Thanks for. Thanks for. Thanks for. Thank you very much. Thank you very much. Perceba que eu falei thank you. TH. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. You're welcome. I would like some. I would like some. I would like some. I would like some. Bye. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Vamos agora para a compreensão de cada palavra. Oi, em inglês. Hi. Olá. Hello. Os dois podem ser usados para uma apresentação. Porém, você vai escutar mais hi, por ser mais rápido e mais prático, do que hello. Então, traduzam, por favor. Translate it, please. Oi. Hi. Hi. Agora, escutem e traduzam junto comigo. Listen and translate it with me. Com licença, em inglês, se diz excuse me. Com licença. Excuse me. Excuse me. Eu posso entrar, em inglês, may I come in? Eu posso entrar em inglês? May I come in? May I come in? Entre, em inglês, come in. Entre. Come in. Só lembrando, toda vez que eu falar em português e der uma pausa, eu espero que vocês traduzam. Traduzam, por favor. Translate it, please. Por favor. Please. Please. Obrigado por, em inglês, se diz thanks for. Obrigado por. Thanks for. Thanks for. Lembre sempre do TH usar th. Você não vai falar thanks. Não se diz thanks for. Se fala thanks for. Thanks for. Muito obrigado em inglês. Se diz thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. De nada, ou seja, bem-vindo. Em inglês se fala you're welcome. De nada, ou seja, bem-vindo. You're welcome. You're welcome. Se alguém lhe faz um favor, você agradece dizendo thanks. Thanks. E se você faz um favor a uma pessoa e essa lhe agradece dizendo thanks, você responde para ela dizendo you're welcome. You're welcome. De nada. You're welcome. Se alguém está entrando na sua casa, no seu escritório, e você quer ser cordial, desejar que seja bem-vindo, você também vai falar you're welcome. You're welcome. Eu gostaria de um pouco de, em inglês seria I would like some. Eu gostaria de um pouco de. I would like some. I would like some. Tchau. Bye. Tchau em inglês. Bye. Bye. Adeus em inglês. Goodbye. Adeus. Goodbye. Goodbye. Vamos trabalhar algumas frases mais extensas agora. Repitam comigo. Hi, Bob. How are you? Hi, Bob. How are you? Repitam. Repeat. Hello, Jack. I'm fine. Thanks. Hello, Jack. I'm fine. Thanks. Então, você escutou a palavra How are you? Que significa como você vai? How are you? Como você vai? E você também escutou? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Que significa? Eu estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Vamos continuar. Repita comigo. Hi. My name's Philip. My name's Philip. May I come in? My name's Philip. May I come in? Hello, Philip. Come in, please. Hello, Philip. Come in, please. Excuse me, Bob. Excuse me, Bob. I would like some coffee, please. I would like some coffee, please. I would like some coffee, please. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Yes, please. Yes, please. Thanks for the coffee. Thanks for the coffee. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Traduzam agora. Oi, qual é seu nome? Hi, what's your name? Hi, what's your name? Oi, meu nome é Trevor. Hi, my name's Trevor. Hi, my name's Trevor. Com licença, Trevor. Excuse me, Trevor. Excuse me, Trevor. Eu posso entrar? May I come in? May I come in? Sim, entre, por favor. Yes, come in, please. Yes, come in, please. Eu gostaria de pouco de café. I would like some coffee. I would like some coffee. Obrigado, Michael. Thanks, Michael. Oh, thank you, Michael. Thanks, Michael. Oh, thank you, Michael. De nada, Trevor. You're welcome, Trevor. You're welcome, Trevor. Obrigado pelo café. Thanks for the coffee. Thanks for the coffee. Eu gostaria de pouco de suco. I would like some juice. I would like some juice. Muito obrigado, Jane. Thank you very much, Jane. Thank you very much, Jane. De nada, Michael. You're welcome, Michael. You're welcome, Michael. Ciao, Trevor. Bye, Trevor. Oh, goodbye, Trevor. Repita comigo. I like, I don't eat, I buy, I don't drink, you don't like, you don't like. You eat. You eat. You don't buy. You don't buy. You drink. You drink. We like. We like. We don't eat. We don't eat. We buy. We buy. We don't drink. We don't drink. They like. They like. They don't eat. They don't eat. They buy. They buy. Escuta essa conversa. Hi, teacher. Teacher, may I come in? Hi, John. Come in, please. Hi, John. Come in, please. Repita agora. Hi, teacher. Hi, teacher. Olá, professor. Teacher, may I come in? Teacher, may I come in? Professor, posso entrar? Hi, John. Come in, please. Hi, John. Come in, please. Olá, John. Entre, por favor. Tente usar, quando você for para a aula, may I come in? E, caso algum amigo seu peça, responda, come in ou come in, please. Todo o vocabulário que você aprender nas audioaulas e nas aulas presenciais, use. Traduza agora. Oi, meu nome é John. Hi, my name is John. Eu gostaria de comer ovos e bacon. I would like to eat eggs and bacon. I would like to eat eggs and bacon. Oi, meu nome é Peter. Hi, my name is Peter. Eu gostaria de um pouco de geleia. I would like some jam. I would like some jam. Oi, meu nome é Susan. Hi, my name is Susan. Eu gostaria de um pouco de presunto. I would like some ham. I would like some ham. Percebam que geleia, jam, jam. E presunto, ham, ham. Presunto, ham, geleia, jam. Geleia, jam, presunto, ham. Próxima. Oi, meu nome é Mary. Hi, my name is Mary. Eu gostaria de pão e manteiga. I would like bread and butter. Ou você também poderia dizer I would like bread with butter. Apesar de não ser literalmente pão com manteiga, bread with butter, a ideia é a mesma. Então, no inglês, a gente vai traduzir a ideia, não literalmente como seria. Próxima. Oi, meu nome é Chris. Hi, my name is Chris. Eu gostaria de um pouco de suco. I would like some juice. I would like some juice. Oi, meu nome é Jeff. Hi, my name is Jeff. Eu gostaria de um pouco de chá. I would like some tea. I would like some tea. Oi, meu nome é Tony. Hi, my name is Tony. Eu gostaria de um pouco de queijo. I would like some cheese. I would like some cheese. Oi, meu nome é Mark. Hi, my name is Mark. Eu gostaria de um pouco de leite. I would like some milk. I would like some milk. Oi, meu nome é David. Hi, my name is David. Eu gostaria de bolachas. I would like crackers. I would like crackers. Oi, meu nome é Sara. Hi, my name is Sara. Eu gostaria de um pouco de margarina. I would like some margarine. I would like some margarine. Ok, repita comigo. I like to eat cheese. I like to eat cheese. I would like to eat some cheese. I would like to eat some cheese. I like juice very much. I like juice very much. Lembrando que very much significa muito, bastante. Eu gosto muito de suco. Very much no final. I like juice very much. Repita. Repeat. I would like to drink some juice. I would like to drink some juice. I like to eat crackers. I like to eat crackers. I would like to eat some crackers. I would like to eat some crackers. I like ham. I like ham. I would like to buy some ham. I would like to buy some ham. I like to eat bread and margarine. I like to eat bread and margarine. I would like to eat bread and margarine. I would like to eat bread and margarine. Traduza, por favor. Translate it, please. Eu gosto de Susan. I like Susan. Eu não gosto de Peter. I don't like Peter. Eu gosto de Mary. I like Mary. Eu não gosto de Jeff. I don't like Jeff. Eu gosto de Tony. I like Tony. Eu não gosto de Michael. I don't like Michael. Você come pão. You eat bread. You eat bread. Você não come bolachas. You don't eat crackers. You don't eat crackers. Você bebe café. You drink coffee. You drink coffee. Você não bebe leite. You don't drink milk. You don't drink milk. Nós compramos queijo. We buy cheese. We buy cheese. Nós não compramos presunto. We don't buy ham. We don't buy ham. Nós compramos chá. We buy tea. We buy tea. Nós não compramos suco. We don't buy juice. We don't buy juice. Eles gostam de Mary. They like Mary. They like Mary. Eles não gostam de David. They don't like David. They don't like David. E este é o final da nossa aula número 5.